para eternamente contigo estar. E a coroa que me dará, aos teus pés eu deixarei para te exaltar. Entre os anjos e os homens, mais um filho serei, te rendendo adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, Altíssimo, grande é o Senhor e digno de louvor és. Entre os anjos e os homens, aleluia, mais um filho serei, te rendendo adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Da morte, tu és o dono da vida.